Kixima. Ela rebola e quica pro DJ. Ela já tá na fita do DJ. E a bandida tá chapando, e a bandida tá chapando, e a bandida tá chapando, e a bandida tá chapando. De olho no DJ que tá tocando, de olho no DJ que tá tocando, e a bandida.